Banda Ravelli e DJs Léo e David. E no embalo dessa turma eu curto o som, fazendo essa equipe elétron bomba esse salão. Nossa energia faz o clima, você vai gostar. Toma que toma com super foco, tira onda e vem pra cá. Banda Ravelli, DJs Léo e David, simplesmente Isabelense. Tira onda e vem pra cá. Equipe elétron. Olha que festa mais agitada. Eu não vou dar mancada, vou cair na zaração. Fechão, tá estourando o clima, agora tá fervendo. Já estou enlouquecendo, mas não vou ficar na mão. Equipe Eletro é quem comanda, vem se divertir. Equipe Eletro é Benevides pra você suar. Toma que toma com super pop, tira onda e vem pra cá. Equipe Eletro faz o S aí. Equipe Eletro é quem comanda, vem se divertir. Equipe Eletro é Benevides pra você suar. Toma que toma com super pop, tira onda e vem pra cá. Banda Ravelli, DJs Léo e David, simplesmente Isabelense. Equipe Eletro é quem comanda, vem se divertir. Equipe Eletro é Benevides, faz você suar. Toma que toma com super pop, tira onda e vem pra cá. Equipe Eletro faz o S aí. Equipe Eletro é quem comanda, vem se divertir. Equipe Eletro é Benevides, faz você suar. Toma que toma com super pop, tira onda e vem pra cá. Banda Ravelli, Banda Ravelli.